Jesus que salve e ama. Vem agora sem demor, deixa entrar o Rei da Glória, vende mesmo o pecador. Vem este Rei da Glória, é Jesus o teu Senhor. Amável, ele pode te salvar.